420, atualizado a final pistola 1-0, resposta habilitada. Tudo bem, tudo bem. Foi atualizado na final da 1-0, 320. Tudo bem. Autorizado Recife, 370, rota conforme plano. Fiscal 1-0, primeira esquerda, Tuca. Transição Aru, 5424 no transpondo, controle em 198. Correto, aguarda a coordenação do nível. Salvador, bom dia, tá 3520, estabilizado. Mais travado. 3520, ajuste 1013, pouso autorizado na zero, vento variável, 2 nós. 132. Solos 38, primeira direita, taxa Alfa Juliette, portão 2. Eita Alfa Juliette, para o portão 2, 3520. Autorizado, chama táxi. Autorizado, Gol 992. Colona 0, vento variável, 3 nós. Thank you. Chama Centro Recife, frequência 2545, alterno 2085. Opa, 2545, alterno 0192, identificação, chega da Mari, desse mantém 050. Thank you. Marcão Bravo. Voo 9244, identifique, descendo 060, tenta chegar da Mari, 9244. Você ficou para 060 na Mari, voo 9244. Dentro no meio, sendo identificação, sou de Mari, deixa 070, licença chegada Mari. Informação em Mari, 38 no meio. Não consigo. Eu tenho informação em Mari? Não. Tchau. Controle o gol 9244, você desviou a esquerda da rota, saiu a formação. Aproa quantas milhas? Aproa 075 por 40 milhas. 40 milhas você está em cima do aeroporto. É, eu tenho 20 milhas aí, tá? Ah, 20 milhas. Está livre de desvio, reporte a perna. Pode reportar. Pode rolar direto a etapa? Oi, tá, está autorizado. Pronto, ok. Aí, boa. TAP 9244. Direto a TAP 9244. 9212 da Gol, 10 a 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. E TAP 2 autorizado a final. TAP 2 autorizado a final, deixa 2.000 com 1.013 igual a 92. Esquerda, subida Conde, transponder 0260, controle em 08. 13. Para 3.000 com 1.013, com 9244. Exito no meio da tela, essa é 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 na tela no 3, já 3, 8 no 3. Salvador, bom dia, está 9362. Tá 9362, a sua identificação. Chega da Mari, desse Matheus 050. Da Mari para 050, 9362. Bravo 244, Delta 2000 pés, Itapeduna, autorizado em ILS. 2000 pés, Itapeduna, autorizado em ILS, Gol 9244. Final, chame torre, frequência 11895. 18 no meio da ação, desce a 2000 pés, após o Itapeduna, final e ele é autorizado. Consegue direto para 2000. Direto para 2000, está 3, 2, 3. Está 9362, livre descida 3000 pés. Ajuste no 0 no 3. Para 3000 pés, cumpre a instrução em Mari e Itapeduna? A livre da instrução. Direto para 3000 pés, está 3, 4, 3, 6, 2. Autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 6-2 graus. 9422, da sua identificação. Chegada Mário, Delta 050. Mário, Delta 050, está na 420. De... 9244, complete final, chama de torre em 1-8, decimal 95. 26895, gol 9244. Chama 3520, chama 20, chama para ataque, chama 3520. Oi, Salvador, bom dia, voo 9244. Voo 9244, bom dia, ajuste 1013, reporta externo, 3 checado. Reporta na externo, com 3 checado, com 1013, voo 9244. Externo, baixado, travado, com 9244. Ciente, 9244, vento 120 graus, 62 a nós, informarei pista livre. Agora pista livre, valor 9244. O 9292, solo aos 20, direita, Foxtrot, taxa Alfa, reporte antes da Juliette. Direito, Foxtrot, Alfa, antes da Juliette. 9212. Boa noite, 244, pistão no zero ali, com o autorizado. E posicionar no zero com o 9244. Salvador, bom dia, Lua 1173, direção para Guarulhos, gente da informação ATIS, ponte 04. Lua 1173, aguarda a cópia, prepara a subida da Eulê da Mótima. Da Eulê da Mótima. Toda final, Eulê. 2000, reportar estabilizado, na 362. Quatro solos, 2-3, libera a direita, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1. Direita, Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1, ao 244. 3520, pronto para o táxi, PLB 132, 2 horas, João Pessoa. Táxi à direita, reporta pronto no ponto de espera, TAM 3520. Taxi à direita, reporte no ponto de espera pronto. TAM 3520, pistão 0. Ajuste 1013, vento 120 com meia dúzia, pouso autorizado na zero. Pouso na zero, 1013, na 38 na meia. Gente, autorizado para o Xbank enquanto copiou no 1173. Ok, está autorizado então para o Xbank, o 1173? Assim. Ok. Da El Linda Motiva 5444, me transponde ao controle 198. Dado nível 360, Guarulhos, Rosa do Polo, Flávia 10, curva direita, da El Linda Motiva 5444, aciona 198, controle, número 173. Correto, chama táxi 173. Parabéns. 3520.010, visão com tráfego na curta, informa pronto. Pode pôr companhia LMT 3520. Pode pôr a linha LMT 3520. 244, ingresso na parte principal, portão 10. Parte principal, 10, gol 9244. CV2, final, torre no noite, decimal 9. 3, 4, 5, obrigado.